grande samurai japonês, Tanaka. É no toca disco, tô aqui. Responsa. Hey, tô DJ! Aqui. Se liga só. Pode partir pra cima, tá na carrisca, WM rima. Entra no clima, é rap pra manos e minas. Na paz, chega o grande samurai com agulhas afiadas. Maloqueiro vai que vai, esse é o nome, DJ Tanaka contra-ataca. Com os toca-discos tem o queijo, o pão e a faca. Representando interior paulista, sudoeste. Eu rimo as palavras e ele faz scratch. Aqui maluco é só vinil, pela saco se segura que a bomba explodiu. Vem do Brasil, um microfone e as MK. Se tá na pista é que é pra rapa balançar. Um bom som, dá um tom, firebomb e a gente grava. E põe na net e divulga e vagabundo baixa. É faixa faixa, talento a gente esbanja. Já tá provado que nos prato o Tanaka manja. Tanaka risca e WM rima. Tanaka risca e WM rima. Tanaka risca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Grande samurai japonês, Tanaka. Já foi provado, DJ Tanaka forte aliado. Representando e bombando por todos os lados. Ele que manda os beats, mais style street. Aí tá feito o convite, aumenta logo teu som. Não é pagando de mala, no rap a gente abala. Microfone é arma e as palavras são balas. Não para, se não respeita então não se mete. Porque Tanaka tem a arte de fazer scratch. E do seu lado tem mais um sujeito homem que não vacila quando pega o microfone. Ele ajusta a colagem pelo fone e dispara na sua cara pelo alto-falante. E nesse instante tá comendo grave no salão. São vários mano e várias gatas tipo o avião. Preste atenção, de primeira marca o gol de placa. Se for DJ cê tá ligado que é o DJ Tanaka. Tá na carrisca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Grande samurai japonês, Tanaka. Responsa. Atitude. É nos toca-discos que acontece a performance. Eu digo a eles. Atitude. Grande samurai. Grande samurai. É nos toca-discos. Grande samurai japonês, Tanaka. O que se passa? Grande samurai japonês, Tanaka. Muito obrigado. Tá na carrisca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Hey DJ! Tá na carrisca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Tá na carrisca e WM rima. Grande samurai japonês, Tanaka.